Olá a todos. Eu sou Paulo Perrotti, presidente da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e estou aqui para falar para vocês sobre o podcast CCBC. Esse projeto inovador foi criado pela nossa Comissão de Assuntos Jurídicos, coordenada pelo meu colega Alberto Murray, com o objetivo de fomentar a discussão sobre relevantes temas jurídicos da atualidade e divulgar conteúdo de qualidade aos nossos associados. Especialistas em diversas áreas, associados e participantes especiais, serão convidados para um debate quinzenal sobre assuntos jurídicos em pauta, que será transmitido através das nossas redes sociais. Convido, então, a todos a participar desse projeto, ouvindo nossos podcasts, enviando sugestões e temas de interesse e seguindo a CCBC nas redes sociais. Música